Tudo vira o outro mundo, vivendo isolado, fora do caos, dentro do mundo irreal. O desespero te domina, pra ele é normal. Difícil sobreviver, fácil é ele viver. O raciocínio mistura, complica, assusta. Segue a vida confusa, diferente da sua. Hospício, rua, viaduto é a casa. Sem destino, sossegado, segue a caminhada. Ouve vozes, tem visões, ninguém entende nada. Pois assim é sua vida, louca até a alma. Você preocupado com trabalho, família, casa, carro. Ele jogado, deixa isso de lado. Quem viver, verá o destino de tudo. Enquanto ele vive no distúrbio, dependente, medicado, toma cardenal. Fica alucinado em estado anormal. E você pra esquecer, vai beber. Põe tudo a perder. Refugiado por um curto prazo, por tempo limitado. Os normais são loucos com a mente escravizada. Os normais são loucos com a mente escravizada. Os normais são loucos com a mente escravizada. Os normais são loucos com a mente escravizada. Rest in peace, vê que se quis. Um dia ser feliz, seguir ser diretriz. Por um triste e não igual a gibis. Onde a meta é alcançada, soldado da ideia dada. Na hora ri, diz que nada, mas quando vira é pedrada. Hipocrisia em demasia, má sensação. Não sei se são sim ou não, comum ou normal no dia a dia. Qualidade trocada, loucos são normais. E normais são loucos com a mente escravizada. Percorrendo por subterrâneos, porões. Abre portões, levo dobrões, acerto o barqueiro. Extingi o rio maneiro. Lamento dos mortos, eu vejo corpos. Levo reverbo, evito cérebro, invado inferno. Para com Hades levar um lero. No Brasil, preconceito de efeito. Respeito, rarefeito, suspeito. Pseudo amigo do peito, tentando ser aceito. Devemos ser sujeitos, pensem no pleito. No passado era imperfeito, no presente sou mais que perfeito. Pense direito, de jeito. Descanso agora em meu leito. Os normais são loucos com a mente escravizada. Os normais são loucos com a mente escravizada. Os normais são loucos com a mente escravizada. Os normais são loucos com a mente escravizada. Os normais são loucos com a mente escravizada. Os normais são loucos com a mente escravizada. Os normais são loucos com a mente escravizada. Os normais são loucos com a mente escravizada.